Graça e paz, irmãos e irmãs, com alegria nós vamos continuar a nossa devocional. Nós entramos no livro de Josué. Na semana passada fizemos Josué capítulo 1 e hoje vamos ler um lindo capítulo que é Josué capítulo 2. Ele fala sobre uma possibilidade de bênção para a família, como nós podemos orar, nos posicionar para que a nossa família seja abençoada. Mas eu prometi aos irmãos, antes de fazer a leitura, eu quero dizer a vocês que nós estamos muito felizes. A missionária Vivian Lopes não só nos ajuda aqui, ela tem também um canal no YouTube. Você pode ser edificado por canções, palavras. Então, procure lá, missionária Vivian Lopes. E ela mandou o relatório do blog. E eu quero dizer a vocês rapidamente: eu vou fazer em compartimentos para que em nenhum dia isso fique longo demais e nós possamos gastar praticamente então 100% do texto, do tempo com o texto. Bom, irmãos e irmãs, nós estamos avançando na escuta do blog no Brasil, depois segundo lugar no Uruguai. Isso sempre, vou repetir, me alegra muito o coração, porque os irmãos do Uruguai são pessoas assim absolutamente preciosas e nos alegra muito mesmo que eles estejam ouvindo e se alimentando. Depois, os Estados Unidos da América, Alemanha, Austrália, os Emirados Árabes Unidos. Então você vê aí Alemanha na Europa, Brasil, Uruguai, Estados Unidos nas Américas, Alemanha na Europa, Austrália na Oceania, Emirados Árabes Unidos, ali na Ásia, a França. Nos alegra muito o coração o crescimento de escutas na França, os Países Baixos, um crescimento também, louvado seja Deus. Uma região desconhecida, que de desconhecida não tem nada, nada, absolutamente nada. Eu tenho certeza do que estou dizendo a vocês. Mesmo que fosse numa tribo, na Amazônia, onde a pastora Renilda, por exemplo, trabalha, ou uma tribo em algum outro continente do planeta, se está ouvindo, é porque a internet está chegando. Se está chegando a internet, eles podem localizar com certeza absoluta. Então, não tem nada de desconhecido aqui. Aqui, com certeza, é uma perseguição contra o nome de Cristo, com relação à ideologia, ditaduras e outras coisas do gênero. E nós avançamos nessa região desconhecida, nesse país, provavelmente. Canadá, também, Rússia, Arábia Saudita, Reino Unido, Seychelles, Ucrânia, Argentina, Indonésia, Japão. Louvado seja Deus também pela entrada lá no Japão. E outro lugar que eles não identificam, só nesse lugar tem 104 escutas. Então vocês percebem com certeza que não tem nada de outro local desconhecido, não. É bem conhecido e só que sofre censura. E República Tcheca. Não vou entrar agora nas discussões ideológicas e religiosas, porque senão isso tomaria também o nosso tempo. Então nós louvamos a Deus por tudo isso, bendizemos o Senhor, a Ele seja o Senhor, seja toda honra, glória e louvor. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. Então, se isso está acontecendo, esse crescimento de escuta, esse alcance nos continentes diversos, para mais de 10% dessa última reunião da ONU, agora que tem 190 países, mais de 10% o Senhor já nos permitiu entrar. E que esse número avance de pessoas que escutam nesses países. E também que nós alcancemos outro, pelo menos mais um país, e mais um, e mais um, e mais um. Nós também fechamos o relatório do YouTube, perdoe-nos, porque nesses últimos dias temos sofrido com as enfermidades, mas o Senhor é Deus, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Nós já estamos na vida abundante, já estamos na vida eterna, então agora é lutar com as forças que o Senhor nos dá, sempre agradecer, sempre se regozijar, fazer tudo que está ao nosso alcance e manter o testemunho. Mas temos expectativa de voltar a ministração no YouTube. Só fizemos 14 postagens até agora, mas com esse prazo nós já poderíamos ter feito umas 30 ministrações. Mas o Senhor é Deus e Ele nos permitirá retomar, se assim for a sua vontade. Irmãos, somados os números do blog, mais do YouTube, nós temos 6.295 pessoas ou escutas e visualizações, o que nos alegra muito, muito, muito o coração. Então, bendito mesmo seja o Senhor. Bendito e glorificado seja o Senhor. Eu só lembro para você, para encerrar a partir de hoje, eu lembro o endereço. No WhatsApp, se você quiser fazer parte, é esse número, só você verificar aí o número que eu estou falando, e o WhatsApp se chama Santidade Bíblica. Era o antigo Pastor Gama, amigos do Pastor Gama, porque isso começou com um motivo especial de oração pela saúde, tal, há 4 anos e 10 meses atrás, mas depois nós mudamos o nome para Santidade Bíblica, porque o Senhor nos deu vitória naquela hora da saúde, não era mais necessário manter aquele nome. Só o nome que deve ser lembrado é o nome do Senhor. E então nós estamos com esses 6.295, 3.171, mais 3.124. Somando 6.295 nessas duas plataformas, e nós bendizemos e glorificamos ao Senhor. O endereço é Santidade Bíblica no WhatsApp. O blog, ouça devagar depois, é Blog Logos 7. Põe só o número. Blog Logos 7.blogspot.com. Ali você vai encontrar já praticamente metade da Bíblia, em forma de devocional, pequenas devocionais para a sua edificação, sempre um capítulo por vez. E o YouTube é Metanoia. Metanoia, Pastor Sérgio Gama Lavoura, Pastora Margarete Gama Lavoura, tá bem? Então, os endereços estão aí, os números estão aí, e amanhã eu passo para vocês do WhatsApp e quem sabe já dou então o total geral. Mas vocês viram que nós avançamos, O WhatsApp avança mais, porque nós falamos todo dia, e por isso nós chegamos a esse número maravilhoso que chegamos. Exaltado seja o Senhor. Todavia, eu quero lhes dizer que números são representativos, são uma fotografia de um momento, mas eles não dizem tudo. Eles apontam para aquilo que lhes é pedido, né? Quantas escutas, quantas visualizações. Mas o que nós precisamos é, por parte de quem ministra, por parte de quem ouve, um coração aberto para o Senhor, para glorificar o Senhor. E que o Senhor nos dê, a cada dia, mais uma vida que se converta ao Senhor por esses instrumentos. E também se converta por cada irmão e irmã que dá o seu testemunho, por cada igreja local, por cada denominação, que o Evangelho se espalhe. Amém? Nós pedimos ao Senhor mais um, todo dia pedimos, Senhor, dá-nos mais um convertido, dá-nos mais um que já convertido se transforme numa pessoa madura, dê-nos mais um maduro que se torne um discípulo frutífero, que organize um grupo de discipulado e que levante pessoas que não temem nada, abra aspas, John Wesley diz isso, ele disse, eu preciso de 100 homens, nada mais. 100 homens que não temam nada a não ser o pecado e não desejem nada a não ser a Deus, e nós mudamos a história. E de fato houve um grande avivamento no século XVIII na Inglaterra, depois grandes avivamentos no século XIX e no século XX, um grande crescimento numérico, um pouco assim, né, em muitos lugares muito abençoado, mas no geral. Como diz um autor chamado Gonzales, Russo Gonzales, um pouco como em algumas horas do século XIX, um grande jardim, mas um jardim sem perfume. Então nós precisamos de um jardim exalando o aroma de Cristo Jesus. Por isso estamos aqui, por isso estamos alegres. Leamos a mensagem que nos foi enviada e o nosso agradecimento também ao irmão que não tem faltado, não falta. Irmão Everson é parte disso. Então eu dei os endereços. Orem por nós, toda a equipe, Pastor Sérgio, Pastora Margarete, Everson que abre com as devocionais, a missionária Vivian, o Márcio, lá do Paraná, Ana Paula, que tem encaminhado no YouTube, um casal muito amado do estado de São Paulo, mas que prefere não ser identificado. Então, orem por nós. Nos apoiem na divulgação. Vamos passando para mais um. Olha, diga para a pessoa, ouça. E o dia que você não quiser ouvir, não ouça. Depois, se quiser voltar, procure lá no blog, você vai encontrar. E ajude na divulgação e quem quiser, quem desejar, também contribua com as nossas vidas, em particular a minha vida da pastora Margarete, que dependemos absolutamente, primeiro, de Deus e da oferta dos irmãos. Disse assim o Everson. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Lucas, capítulo 19, versículo 47 e 48. A palavra de Deus continua fascinante e cativante em nossos dias. Hoje, os ensinos de Jesus estão registrados na Bíblia, a nosso dispor. Se você quer conhecer Jesus, os seus ensinos, você precisa conhecer a Bíblia. Leia a palavra de Deus diariamente. Você também ficará maravilhado com o seu ensino. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero conhecer o Senhor e a sua palavra. Me conceda o desejo e vontade de ler a Bíblia e também me capacite para que eu possa entender aquilo que o Senhor quer falar comigo. Eu oro assim, em teu nome, Jesus. Amém. Aleluia. Josué capítulo 2, irmãos. Passamos à leitura. Josué envia dois espiões a Jericó. Estamos no contexto da tomada de Jericó, da entrada na terra prometida. Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente a Chitim, o vale das Acácias, dois espiões e lhes orientou: Ide, examinai todo o território, especialmente Jericó. Eles partiram, encontraram hospedagem na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali foram abrigados e passaram a noite. Entretanto, o rei de Jericó foi prevenido. Eis que alguns dos filhos de Israel chegaram aqui ao cair da tarde para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os dois homens e os escondeu e respondeu aos mensageiros do rei: De fato, esses homens vieram a mim, e eu não sabia de onde eram. E havendo de fechar-se a porta da cidade ao anoitecer, esses homens saíram e eu não sei para onde foram. Persegui-os imediatamente e os alcançareis. Ela, no entanto, os havia conduzido para o terraço e os tinha escondido sobre as canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. Ela estava escondendo os espias de Israel, irmãos. E aí até mentiu, mas para proteger esses espiões que foram a Israel, você já vai entender por quê. Os emissários do rei saíram em perseguição deles até o lugar em que a estrada atravessa o rio Jordão. Agora preste atenção. O pacto entre Raabe e os espiões. Aqui fica maravilhoso. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e rogou-lhes: Sei que Javé vos deu essa terra, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes dessas terras estão tomados de pânico diante de vós. Porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, a Seom e a Og, que destruístes completamente. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém por causa da vossa presença, porquanto Yahvé, o vosso Deus, é de fato Deus em cima, nos mais altos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, em nome do Senhor, que assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com compaixão a casa de meu pai, dando-me um sinal seguro de que preservareis a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e irmãs e de todos que lhe pertencem, e de que nos livrareis da morte por Israel. Diante desse apelo, responderam-lhe os espiões israelitas: A nossa vida responderá pela vossa. Se não denunciardes a nossa missão, e quando o Senhor nos der a posse da terra, usaremos de misericórdia e de lealdade para contigo. Então ela os ajudou a descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha, visto que morava ali. e recomendou-lhes: Ide para aquela montanha, a fim de que os vossos perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá durante 3 dias. Atenção de novo, irmãos e irmãs que nos acompanham em praticamente metade da Bíblia. De novo, escondei-vos lá durante 3 dias. Por que ela não disse escondei-vos 1 dia, ou 2 dias, ou 2,5, ou 4, ou 5? Isso tem um simbolismo ligado ao livro de Esther e ligado à ressurreição. Até que retornem aqueles que vos procuram e depois seguir o vosso caminho. Fiquem lá 3 dias. Versículo 17. Os espiões israelitas concluíram o acordo dizendo: Estaremos livres do juramento que nos fizeste declarar, se, quando de nossa chegada a essa terra, não tiver desatado esse cordão de fio vermelho escarlate, a janela pela qual nos fizeste descer, e não reunires contigo em tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família e servos de teu pai. Qualquer pessoa que atravessar os portais da casa para fora, o seu sangue cairá sobre a sua própria cabeça, e nós não teremos qualquer culpa sobre isso. Mas o sangue, a vida daquele que estiver contigo será de nossa responsabilidade e cairá sobre as nossas cabeças se alguém puser a mão sobre essa pessoa para feri-la. Contudo, se denunciares essa nossa missão, estaremos livres do juramento que nos fizeste declarar solenemente. Diante do que Raabe anuiu, concordou, irmãos. Diante do que Raabe concordou, que assim seja, de acordo com as vossas palavras. Ela os despediu e eles partiram e ela atou o cordão vermelho escarlate à janela. Partiram, pois, os israelitas e se dirigiram à montanha e lá permaneceram 3 dias, até o regresso dos perseguidores que os buscavam por todos os caminhos e não os encontraram. Então os dois homens desceram da montanha, atravessaram o Jordão e chegaram a Josué, filho de Nun, a quem prestaram completo relatório sobre tudo o que havia acontecido. Disseram a Josué: Realmente, Yahvé nos coloca toda a terra em nossas mãos, e os seus habitantes estão apavorados diante do povo de Israel. Louvado seja o Senhor pela sua santa palavra. Tomando meu chazinho aqui, irmãos. Prestem atenção. A primeira parte do capítulo é o envio dos dois espiões a Jericó. E eles foram e procuraram se manter no anonimato, mas foram descobertos. Contudo, antes de serem descobertos pelo rei, Raabe, uma prostituta, provavelmente uma prostituta cultual, que era o mais comum na época, tinha encontrado esses dois espias de Israel e ela os levou para casa. E quando os mensageiros do rei descobriram que ela tinha se encontrado com os espias, mandou soldados atrás delas, provavelmente, e dizendo: entregue esses homens, que eles vieram para espiar a terra. E ela até mentiu, disse que eles estiveram lá, mas não sabia para onde eles tinham ido, saíram, não sei para onde foram. E até recomendou: persiga-os, imediatamente os alcance. Mas, na verdade, ela tinha escondido os espias de Israel sob as canas de linho que havia no terraço da sua casa, e os emissários do rei saíram em perseguição até o lugar da entrada que atravessa o Jordão. A primeira parte fala disso. Agora, a segunda parte é que vai ser muito contundente e expressiva para as nossas vidas. Primeiro, o estabelecimento do pacto. E o pacto entre Raabe e os espias de Israel deu-se pelo fato de que ela testemunhou acerca da situação de apavoramento de toda a cidade, porque eles já ouviram falar do Deus que tinha liberto do Egito, aberto o mar, feito proezas. Essa notícia correu no deserto, essa notícia vinha sendo propagada há 40 anos. Então, é necessário que nós entendamos uma coisa, irmãos. Por isso o anúncio da palavra, o testemunho de que o Deus de Israel era poderoso e foi suficientemente poderoso para prevalecer contra o Egito e contra outros povos, chegou até Jericó. E é preciso que esse testemunho continue chegando a todas as pessoas. Por isso nos alegramos com essa quantidade de países. Por isso nos alegramos de preparar uma pequena devocional para você e estimulá-lo a ler a palavra. Então ela conta, temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando vocês saíram do Egito. Venceram os amorreus, venceram Seom, venceram Og, destruíram completamente. E aqui ninguém mais está com coragem. Porque se vocês fizeram tudo isso, o Deus de vocês fez tudo isso, e Yahvé, o vosso Deus, provavelmente ela deve ter falado, isso aqui já o escriba, né? Ela deve ter falado, Josué falando para o escriba, os espias, né? Ela até falou, se o Deus de vocês, ou a divindade, como era comum, né? Se a divindade de vocês foi capaz de fazer tudo isso, ele é de fato Deus em cima nos mais altos céus e embaixo da terra. Ele é maior que tudo. E ele é maior que todos. Irmãos, esse testemunho tem que correr. Tem que correr por toda a terra. Para que as pessoas saibam que o Deus acima dos céus e da terra, o Deus único, criador, libertador, justo juiz, legislador, o Deus dos reis, o Deus inspirador das palavras de sabedoria. Dizia você agora, eu dizia para você agora, o Deus dos provérbios, das palavras de sabedoria, de Eclesiastes, de Cantares, o Deus inspirador dos Salmos. Esse Deus é o verdadeiro Deus, é o único Deus. As outras divindades são expressões da crença humana, mas na verdade não são não são verdadeiras. Elas são fruto da imaginação humana. E junto com toda uma liturgia que cada credo, cada religião acaba adotando. E nós entendemos isso, que as pessoas tenham pecado, desde o pecado original, se afastaram de Deus e aí acabam caindo nessas próprias crenças e crenças dos outros e cultuem outras divindades, fazendo coisas que até desagradam por completo a Deus. Nós entendemos isso desde o pecado original, mas temos que avisá-los. E eles precisam ficar sabendo por eles mesmos que o Deus soberano, o Deus eterno, é acima de todos, como ela diz. O vosso Deus é de fato Deus em cima nos mais altos céus. Então, isso deve ficar claro para nós. Nós ouvimos falar do Deus de Israel, caso dela. E as pessoas hoje precisam ouvir. Nós ouvimos falar do Deus que vocês adoram, do Deus revelado em Jesus Cristo, Deus de Israel, Messias de Israel, revelado em Jesus Cristo, Deus dos gentios, Deus soberano sobre todas as coisas, Deus dos profetas, Deus manifesto em Jesus plenamente. Sendo ele plenamente Deus, tornou-se plenamente humano, Deus dos apóstolos, o Deus da igreja. Ele precisa ser conhecido, as pessoas precisam saber. Porque se elas souberem, elas vão, em algumas situações, né? Olha, o nosso coração desfaleceu. Porque o que ela está querendo dizer? A nossa divindade não é capaz de nos proteger. Não restou mais coragem, nem ânimo em ninguém. Por causa da vossa presença. Vocês vão acabar com tudo aqui. O vosso Deus é de fato Deus acima de tudo. Então, esse é o primeiro aspecto do pacto. É necessário que esse nome seja propagado, o nome do Senhor. Em segundo lugar, sabendo que o Deus de Israel era o Deus acima de tudo e de todos, ela pede, ela intercede. Tenha misericórdia, tenham misericórdia e tratem com compaixão a minha família. Ela vai dizer: meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, nos livrem da morte. Então, esse é o segundo ponto importante para nós. Uma vez que as pessoas reconheçam que há um só Deus, elas vão pedir: salvem-nos. Eu não estou dizendo que todos vão pedir. A gente obstinada. Há milhares de pessoas são obstinadas e vão continuar segundo a sua obstinação. Mas muitos vão dizer: salvem-nos. Salvem-nos da morte. Por favor, quando vocês entrarem aqui na Terra Prometida, salvem a minha família. Irmão, irmã, esse é um texto maravilhoso para você tomar uma posição hoje. E dizer: Senhor, tu és o Deus acima de tudo e de todos, o Deus eterno, salva minha casa. Ah, mas ela era uma prostituta e eu sou um religioso, um frequentador de igreja, sou uma pessoa que faz boas obras, eu sou um bom estudante, um bom trabalhador, meu querido. Minha querida, nós quando pecamos, fomos todos nivelados pelo pecado. E, na verdade, isso já começa no pecado original. Nós estamos nivelados pelo pecado. Há pessoas que acham que, pelas suas boas obras e pelo seu bom procedimento, nada contra a boa obra e o bom procedimento e a boa postura e o bom comportamento, nada contra. Pelo contrário, mas isso não é suficiente para a salvação. Ele parece, pode até parecer um cristão. Aliás, muitos milhares dessas pessoas têm um comportamento melhor que o dos cristãos, para nossa vergonha. Melhor. Então, alguém pode dizer: essa mulher precisava muito, mas eu não preciso. Eu quero te dizer, você precisa e a sua casa precisa. E esse capítulo ensina uma oração para uma intercessão, um posicionamento para que sua casa seja salva. Segundo aspecto, já que o vosso Deus é acima de tudo, me salva, salva meu pai, salva minha mãe, salva todo mundo da minha casa. Em segundo lugar, é isso que acontece. Aí os missionários, no caso aqui não eram missionários, eram espias, mas estavam em missão, né? Concordaram com isso e disseram: a nossa vida seja responderá pela vossa vida. Se você não denuncia a nossa missão, se você nos preserva a vida, então, quando o Senhor nos der posse dessa terra, nós também teremos misericórdia e lealdade para com você e vamos preservar a sua vida. Isso é importantíssimo. A testemunha do Senhor, o missionário, o obreiro, pode dizer sim, Deus pode te salvar e pode salvar toda a tua casa, mas que seja a tua palavra fiel e leal, não nos entregue para as autoridades que querem nos pegar, ou seja, seja leal para com esse Deus que você está reconhecendo acima de tudo. E ela concordou. Concordou tanto que fez com que eles descessem pela janela da sua casa com um pano escarlate. E quando ela fez isso, ela também deu um conselho: caminhe 3 dias. Escondei-vos lá 3 dias. Melhor colocando, vão até aquela montanha, escondam-se 3 dias, porque depois de 3 dias eles vão procurar, procurar, procurar e vão retornar. Depois que eles retornarem, vocês sigam o seu caminho. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu quero dizer que isso já aconteceu. Está acontecendo agora que eu estou falando com você de novo. Se você caminhar 3 dias, ou seja, se você chegar ao terceiro dia, você vai se encontrar com a ressurreição de Cristo Jesus. Para falar bem direto, o terceiro dia representa a virada completa de uma situação. Um decreto de morte que havia sobre a sua vida vai se tornar numa ressurreição. E libertação da morte vai se tornar em vida abundante e vida eterna. Mas você tem que ficar na dimensão da ressurreição. Fique escondido, guarde-se, proteja-se pelo poder da cruz e pelo poder da ressurreição de Jesus. Se você fizer isso, ninguém vai te encontrar. Eles vão procurar, mas não vão te encontrar. E você depois vai poder seguir o seu caminho. Então veja, o pacto começa com o testemunho que ela já sabia acerca do Deus Todo-Poderoso. Depois ela pede, em segundo lugar, ela pede misericórdia para ela e para toda a casa. Em terceiro, ela os esconde. E escondendo, ela dá um conselho: olha, vão até aquela montanha e fiquem lá 3 dias. E isso está dizendo para nós: o testemunho precisa chegar a todas as pessoas. As pessoas precisam pedir salvação e nós precisamos dizer para elas: vocês precisam estar aos pés da cruz e vocês precisam estar na dimensão da ressurreição, na perspectiva da ressurreição. Vocês precisam nascer de novo, porque Cristo foi levantado dentre os mortos, então você precisa ser levantado dentre os mortos e começar uma nova jornada, uma nova vida. Em terceiro lugar, isso foi estabelecido. E para encerrar, houve só uma condicional. Houve um elemento que eles colocaram: olha, tudo bem, nós vamos salvar, certamente nós vamos entrar e vamos vencer, e nós vamos salvar você e todos que estiverem na sua casa. No entanto, é preciso que você faça uma coisa: você ate um cordão de fio vermelho escarlate. É claro que isso aponta para o sangue vertido de Cristo Jesus. Põe o sangue vertido de Cristo Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus familiares. Desça por ele. Identifique-se por ele, porque quando vier o juízo de Deus, o juízo final, ele vai ver aqueles que têm um cordão de fio vermelho escarlate, ele vai ver aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus e ele vai salvar. Só que a condicional não parava por aí. Ele disse assim: se você não reunir com você na sua casa, teu pai, tua mãe, teus irmãos, toda a família, então aí nós estamos livres desse compromisso e o sangue que cair de um familiar seu, porque ele não estava na hora que nós entramos, não estava na casa que tem o fio escarlate vermelho, vermelho escarlate, então ele vai responder pela sua própria morte. Nosso compromisso é esse. Você seja leal, nos proteja agora, nos ajude a sair daqui. E quando nós voltarmos, você ponha um fio escarlate. Ela já conhece, já colocou fio vermelho escarlate, né? Um pano por onde eles desceram. E nós vamos avisar Israel, e quando entrarmos aqui, você será poupada. E se você denunciar a missão, nós também estamos livres do juramento. Há muitos que começam bem, mas depois, até em lugares de perseguição do Evangelho, denunciam líderes, denunciam cristãos. Ainda hoje isso acontece. E não acontece pouco, não. Acontece em lugares grandes. Só vou dizer isso, para que irmãos que estejam sendo perseguidos não sejam mais. Acontece ainda hoje. Gente que denuncia os cristãos. E isso ainda poderá e deverá aumentar muito. Na medida que nós nos posicionamos e dizemos, essa sociedade e os valores dela não servem para Deus, não prestam para Deus nem para nós, eles vão ficar com muita raiva de nós. E insuflados por Satanás, vão colocar nesse mundo tenebroso valores cada vez mais abomináveis e vão nos perseguir. Vão perseguir a igreja dos últimos dias. Nós já estamos vivendo isso, irmãos. E isso vai cada dia aumentando mais. Bom, Raabe concordou com isso, sejam de acordo com essas palavras, ela os despediu, eles partiram e os espiões voltam para o acampamento e prestam relatório para Josué, e Josué declara: o nosso Senhor realmente declarou, perdão, nos deu essa terra e os habitantes dessa terra estão apavorados. E as pessoas precisam saber, crendo ou não, querendo ou não, aceitando ou não, que o juízo final virá. Nem sempre é uma mensagem que as pessoas gostam de pregar, né? Líderes, eles gostam de pregar hoje em dia. Aliás, há muito tempo também há isso. Ah, vou pregar prosperidade, vou pregar autoajuda, eu vou pregar coisa para a pessoa ficar feliz, feliz, feliz, alegre, alegre, alegre, e não fala do juízo final. Não fala da volta de Jesus. Não fala que um dia haverá uma volta triunfante e quem estiver protegido pelo sangue do Cordeiro e na perspectiva da ressurreição será salvo. Quem não estiver já está condenado. Para encerrar essa devocional, irmãos, eu quero retomar essas quatro palavras. Primeiro, que o testemunho do nosso Senhor se propague para mais um. Se você quiser usar esse nosso instrumento, divulgue para mais um, mas certamente há outros instrumentos, há milhares de instrumentos que você pode propagar. Dar uma Bíblia de presente, orar pela pessoa, dar um bom testemunho e. Aí não vamos falar disso agora, mas há milhares de formas. O fato é que as pessoas precisam saber que Ele é o Senhor que libertou Israel do Egito e nos libertou da lei do pecado e da morte. Número um. Número dois. É preciso que aqueles que queiram se salvar possam olhar para nós e dizer: eu quero ser salvo. Eles peçam salvação. Pastor, me fale mais sobre isso. Irmão, irmã, ele vai falar para você, me fale mais sobre isso. Como assim salvação? Então não basta fazer boas obras e não adianta acreditar que eu vou reencarnar 10 vezes, e aí você vai dizer, não, você não vai reencarnar nunca, e você não bastam as boas obras, é preciso crer e aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e crendo nele, você está aceitando também o Deus de todo o Antigo Testamento até o Apocalipse, do Gênesis ao Apocalipse. Em segundo lugar, primeiro, o nome dele precisa ser propagado. Segundo, as pessoas precisam saber que elas podem fazer esse pacto, o pacto da misericórdia, o pacto da salvação. Eu quero ser salvo e quero que a minha família seja salva. Me ajude! A pessoa precisa saber que você pode ajudá-la e você pode ajudar, mas tem que se posicionar, deixar de ser um agente secreto. Agente secreto só nos países perseguidos, né? Mas em quase todo mundo chega de cristão na arquibancada. Você precisa entrar em campo para que as pessoas saibam que você tem um caminho a mostrar e o caminho é Jesus e você vai dizer para elas como elas podem ser salvas eternamente aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, crendo e confessando, se possível, sendo batizado, para que esse sinal externo simbolize, né, aquilo que aconteceu internamente, o novo nascimento. Em segundo lugar, você precisa apresentar-se como uma resposta para a pessoa que quer misericórdia de Deus, que deseja salvação da sua vida e da sua família. Em terceiro lugar, esse pacto tem dois lados. Em terceiro lugar, por um lado, as pessoas vão ajudar você, proteger você, porque você é o representante desse Deus. Não precisa ser pastor nem missionário. Reconhecido, nem em outro continente, elas vão saber que você é um porta-voz, uma testemunha do Deus Altíssimo. E elas vão querer proteger você, elas vão proteger você e elas vão dizer: olha, façam isso, vão até aquela montanha para que ninguém os atinja. Imagine isso nos últimos momentos. Protejam-se assim, dessa forma, nós precisaremos de pessoas que hão de se converter e também ajudar a esconder até verdadeiros cristãos. Já aconteceu na igreja primitiva e acontece na história até hoje. Em terceiro lugar, por um lado, letra A, você será amparado por pessoas que estão descobrindo e encontrando e aceitando o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Por outro lado, você vai ter que fazer um compromisso. Você vai ter que pôr um sinal na tua janela, ou seja, você vai pôr um sinal na tua vida de que você está aos pés da cruz e crê na ressurreição de Cristo Jesus. É um compromisso que a pessoa vai ter que fazer. Ela se une com você, te ajuda no que for necessário, mas ela também tem um compromisso. Ela precisa estar debaixo da cruz e precisa estar próximo ao sangue de Jesus, né? Por isso a cruz, o vermelho escarlate, e ela precisa dar escape para você. Muitas vezes na vida, ela precisa ajudar você no seu projeto. Esse é o compromisso dos dois lados. E em quarto lugar, a condicional, a condicionante. Quem estiver dentro da casa, da sua casa, Raabe, será salvo. Estiver com aquele sinal que nós falamos no terceiro item. Aos pés da cruz, que é o vermelho, né, simbolizado aqui, está e comprometido com isso. Quem estiver dentro da casa desse projeto, desse reino, casa não é a minha casa pessoal, nem é a igreja local, nem é uma denominação. Casa tem a ver com o reino. O Senhor está edificando um edifício espiritual. Nós somos casas vivas, pedras vivas, que são parte da construção de um edifício espiritual. Preste atenção: quem estiver aos pés da cruz, na fé, do ressurreto, vai ser salvo. Quem, por sua conta e risco, se afastar disso, se afastar da casa, se afastar dessa mensagem, pastor, esclarece mais, a mensagem da cruz e a mensagem da ressurreição. Quem se afastar, quem não quiser. Veja bem, se algum parente não acreditasse em Raabe, teria saído na hora que os hebreus estavam entrando, os israelitas estavam entrando. Ah, eu vou sair, que a minha divindade vai me proteger, eu vou sair daqui. Não, eles ficaram lá porque eles acreditaram que o Deus daquele povo era o Deus maior que todos os chamados deuses. Quem acreditar e ficar na casa será salvo. Ficar no reino será salvo. Ficar nessa fé em Jesus será salvo. Nesse projeto de Deus será salvo. Quem quiser ir por sua própria conta para fora da casa, para fora de onde está o sangue derramado de Jesus e a ressurreição, quem estiver fora dessa verdade já está condenado. Vou ler para você só o versículo 18 e encerrar. Se quando de nossa chegada a essa terra, pense em Deus voltando agora, em Jesus voltando e ou então nos chamando, nos recolhendo, quando nós partirmos, morrermos, né, nesse corpo. Se quando de nosso término de vida nessa terra não tivermos atado esse cordão de fio vermelho escarlate na janela da nossa alma, do espírito, pela qual nos fizesse descer e não reunires contigo em tua casa, pai, mãe, irmãos e toda a família e servos de teu pai, estamos livres desse compromisso. Aí é com eles. Então, esse é o elemento condicionante. A pessoa precisa estar por perto. Hoje minha esposa conversou com alguém que amamos muito, muito, muito. E uma hora eu acompanhei um pedacinho, depois ela compartilhou comigo na totalidade. E a pergunta em algum momento, como vai ser com seus filhos, com seus herdeiros? Como vai ser com sua esposa, seus filhos, seus parentes? Qual é a herança que você vai deixar? Eu pergunto para você agora. Você vai deixar como herança só dinheiro? Então eu tenho uma recomendação para você. Se o seu projeto é deixar para o seu filho dinheiro, só bens materiais, então construa também perto da sua casa, procure um terreno, compre e construa ali uma pirâmide semelhante à do Egito e manda colocar toda a riqueza lá dentro. Porque você vai deixar dinheiro, né? Deixá-los com dinheiro. E eles vão morrer eternamente. Primeiro serão castigados, flagelados. Passarão pela morte física, que nós muitos passaremos, menos os que serão arrebatados. E depois da morte física, eles serão flagelados. Não vou ministrar sobre isso agora. Está lá no Apocalipse, está lá no blog. Eles serão flagelados e depois serão condenados à segunda morte. Eu te pergunto, qual herança você vai deixar para os seus filhos? Tome uma decisão hoje. Tome uma decisão hoje. Comprometa-se com um projeto de vida. O dinheiro não vai salvá-los. O dinheiro é bom, É um instrumento para a pessoa adquirir bens materiais e ter uma vida mais confortável. Não só bens, né? Como eu sempre falo para os irmãos, alimentação, medicação, hospitais, outras coisas boas também, estudo, trabalho, lazer, ajuda, mas não salva. Ajuda, mas não salva eternamente. E você vai querer que os seus parentes morram eternamente? Ah, mas eles são membros da Igreja Católica, Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Presbiteriana, Deus é Amor, Igreja da Graça, Igreja Universal do Reino de Deus, eles são membros lá. Não salva! Não salva! É preciso estar aos pés da cruz para valer, não é aos pés da religiosidade, ou das boas obras, ou de uma igreja local, ou de uma denominação. É preciso estar aos pés de Jesus Cristo, senão vai morrer todo mundo do seu lado, você e eles. Ah, mas eu estou salvo. Então, ore por eles. Esse é o capítulo que fala de um compromisso que você faz com Deus. Claro que a salvação é pessoal, é intransferível. Se a pessoa quiser sair da casa, ela vai sofrer as consequências. Como está o texto aqui, né? Se eles saíssem da casa. Ninguém vai poder obrigar ninguém a ser salvo. Deus não faz isso. E isso pode te levar a pensar rapidamente em doutrinas que determinam isso, como se Deus já fizesse essa coisa, anulando qualquer responsabilidade humana. Ninguém vai obrigar. Mas você pode orar, pode interceder e pode recomendar. Não saiam dos pés da cruz, não saiam da dimensão da fé em Jesus, da crença na ressurreição. Não saiam, porque se vocês não saírem, vocês serão salvos, viverão eternamente. A vida eterna já começou e agora ela já é vida abundante, ela já é vida plena, ela já é vida eterna. Não saiam, você vai poder fazer isso. E você vai ver muitos familiares seus, muitos, se o Senhor operou no passado, ele opera no presente, se as pessoas quiserem, você vai ver todos eles. Mas você precisa se posicionar. Você precisa dizer: não saiam. E não basta ter um nome lá na denominação, não. É preciso estar comprometido com o sangue de Jesus, com a cruz do Calvário. É preciso estar comprometido com a ressurreição. É preciso ter a Jesus como Senhor. Ele manda e eu obedeço. É preciso estar comprometido com a palavra, é preciso estar comprometido com uma nova vida, com um novo nascimento, que a ressurreição aponta também, embora não seja esse exatamente o conteúdo principal, mas o novo nascimento. É necessário nascer da água e do Espírito. Meu irmão, precisa falar para os seus parentes: não saiam. Tenham comunhão com Deus de dia e de noite. E você vai ver o milagre acontecer. Hoje está em luta, aqui está caindo, caiu duas vezes, né? Não tem problema, eu venço em nome de Jesus. Sabe, irmão, estamos passando por muitas, muitas, muitas lutas com enfermidade, muitas lutas com falta de absolutamente tudo, com coisas que nós queremos quitar, porque temos um nome a zelar, que é de seguidores de Jesus. Mas eu não cedo, eu sei que o meu Redentor vive e ele proverá. Se ele proveu com abundância e agora permite a escassez, bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Santo Inácio de Antioquia passou por isso. Os apóstolos passaram por isso. João na ilha de Patmos, Paulo foi decapitado, Pedro crucificado de ponta cabeça. Estevão, primeiro mártir da igreja, Tiago, nos primeiros 5 anos de vida após Jesus, já morreu. Irmãos, a luta acontece. que cantava minha avó: a luta vai e vem, a luta vai e vem. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas não é só uma salvação abstrata, etérea, não. Não é uma coisa, não é uma energia, e nem uma coisa assim para um futuro indefinido. Não é para agora. Ele há de prover cada coisa para cada um dos que creem. Por quê? Para que o nome dele seja conhecido. Por que ele vai fazer isso? Por que eu tenho fé que ele vai fazer isso? Para que o nome dele seja conhecido pelos que ainda não creem. E sabendo disso, olha, eles estavam, né, precisando, e Deus operou. E porque Deus operou, esse Deus é Deus mesmo, porque eu pensei que não, para eles não tinha mais cura física, ou não tinha mais cura emocional, ou não tinha mais cura psicológica, ou não tinha mais cura espiritual, não tinha mais cura de... Não, Deus opera em todas as áreas. Que Deus nos abençoe. E que esse capítulo fale com você, e que você faça um pacto de oração pela família. Não faça o pacto se você vai parar de orar. Eu comecei esse pacto logo depois da minha conversão e oro até hoje. E já vi muita gente, muitos frutos, dos dois lados, meu e da esposa, se converter. E sei que antes de mim, familiares, pais, avós, né, que se converteram, oravam também. O Senhor é fiel. E que nós façamos esse, se você quiser, faça um pacto. Se não quiser, peça a Deus: Senhor, me ajude a querer um compromisso de oração para que todos da minha casa sejam bem-aventurados espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, mentalmente, emocionalmente, materialmente. Senhor, opera, por favor. E Deus já ouviu a sua oração antes que ela saia da sua boca. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos, se o Senhor permitir, a alegria de compartilhar Josué capítulo 3. Eu encerro com uma última informação, já que eu tomei alguns minutos para falar do relatório. Vão ser 3 dias só, tá, irmãos? 3 dias, no máximo 4 dias, para compartilhar tudo, e depois só daqui uns 40 dias. Só uma nota de rodapé: Raabe é encontrada na gloriosa lista dos heróis da fé, Romanos 11, Hebreus 11, 31. Apesar de ter vivido uma vida repreensível, que ela era uma prostituta. Então tem salvação para todo mundo. Não aponte o dedo para ninguém. Como sacerdotisa de uma religião idólatra, muito provavelmente. Existia prostituição não religiosa? Existia. Existiam algumas tabernas nas cidades para prostituição, mas uma grande parcela da prostituição era atrelada à idolatria. E ela. As mulheres eram sacerdotisas e os homens também sacerdotes desses deuses. Por exemplo, Baal e Aserá. Ela viveu uma vida assim, até que se dedicou aos cultos pagãos como uma prostituta sagrada. Contudo, ela soube avaliar os grandes feitos de Deus na história, e chegou a uma conclusão que você precisa chegar hoje, mediante a fé, que deveria obedecer a Yahvé. Obedeça! Chega de teimar, obedeça o Deus de Israel. Sua fé, sem dúvida, despertada pelos missionários israelitas da época, resultou em sua justificação. Raabe foi justificada pela fé. Nem tinha esse conceito tão claro ainda, mas ela foi tornada justa pela fé e logo frutificou em boas obras. Salvou a família, foi um instrumento de salvação para a família, melhor dizendo. Quem salva é Deus, né? Mas ela foi um instrumento. Ela arriscou a própria vida para salvar os representantes do povo de Deus. Meu irmão, você quer arriscar o quê para a salvação da sua filha? das suas filhas. Minha irmã, você quer o quê? Arrisque, entregue-se a Deus, pague o preço. Ela arriscou a própria vida para salvar aqueles missionários representantes do povo de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 25. Quando Jericó foi tomada, Josué cumpriu seu acordo, como diz os últimos dois versículos, irmãos, e mandou poupar a vida de Raabe. Raabe foi poupada e seus parentes também. Mais tarde, ela, olha só que coisa maravilhosa. Mais tarde, ela se casa com um israelita chamado Salmão, ou Salmão. Mateus capítulo 1, versículo 5, um dos filhos de Caleb. Primeiro Crônicas, capítulo 2, versículo 51. Vindo a tornar-se ancestral direta na genealogia do rei Davi. Traduzindo para você, ela era uma das antepassadas de Davi. E, consequentemente, na linhagem humana do próprio Messias Jesus Cristo. Mateus 1, você vai ver lá escrito isso, capítulo 1, versículo 5 a 16. E o Senhor Jesus fez questão de vir, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram questão que na genealogia humana de Jesus estivesse um monte de gente errada, torta, é prostituta, é gente com incesto, é gente com adultério. Sabe para quê? Porque tem gente que ainda acha que é são e que não precisa de médico. É arrogante, petulante. Mas Jesus, já desde os seus antepassados humanos, quer mostrar que ele veio para os que necessitam de cura. E ele está pronto a curar, a salvar, a curar, a libertar, a batizar no Espírito Santo. Ele vai voltar, irmãos, e vai salvar. E ele já fez isso na história de muita gente. Eu quero que você nunca mais esqueça o voto de Raabe e faça o voto de Raabe se você quiser. Eu fiz. Eu tinha um ano de convertido, 1986. Fui num culto na Comunidade da Graça, em São Paulo, e pregou lá o pastor Carlos Alberto Bezerra, e nós fizemos ali naquela noite o voto de Raabe. E eu vi muitos familiares meus que ainda estavam um pouco anestesiados, meio frios, meio mornos, né? Meio um pelar, um pecar. Eu vi muitos, ou outros que não estavam nada, né, distantes completamente. Eu vi muitos se dobrarem a Jesus, e depois que me casei, incorporei também parte da família e fiquei sabendo de quantos familiares, pelo lado da minha esposa, que já se converteram ao longo desses anos. Ah, é só pela sua oração? Não, pela minha oração, não. Eu só sou uma Raabe, uma ex-prostituta. Não é pela minha oração, é pela graça de Jesus. É pela graça, mas Deus se agrada quando pessoas se colocam em oração. E eu quero que você se coloque em oração e diga: eu quero ser como Raabe, alguém que se compromete e toma uma decisão séria para ser salvo, para abandonar o falso Deus, para salvar, ser um instrumento de salvação na família e para entrar na genealogia do Cristo vivo, do corpo de Cristo. Eu quero sim. E quero abaixar meu dedo e não vou apontar para ninguém. Porque todos precisam do Senhor. Todos pecaram e separados foram, carecem da glória de Deus, destituídos foram da glória de Deus. Todos. Então, abaixa a tua bola. Não deixa nada te envaidecer. Diga: eu sou uma ex-prostituta. Por quê? Porque eu me prostituí não crendo em Deus, não andando com Deus, não dando fruto do Espírito para Deus, não sendo alguém que já ganhou uma, duas, três vidas, cinco vidas, 10 vidas, centenas de vidas, dependendo do seu ministério. Mas a partir de agora eu quero, a começar de mim, depois minha família, depois na igreja local e para toda a sociedade, eu quero me comprometer a orar. E irmãos, orem por nós. Eu vou falar esses dias. Orem, porque se você não é chamado para pregar, eu sou. Então ore para que o Senhor continue até o último dia, dando força para que o nome dele seja conhecido de todos e ele seja reconhecido como Salvador e Senhor. Ajude, propague os endereços que eu te digo. Oferte na nossa vida, não permita que alguém de dedicação integral passe por necessidades, apuros e comprometimento de coisas que não precisam. Comprometa-se com essa obra do reino de Deus. E se quiser fazer parte dessa também, nós vamos agradecer muito em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Salvador Jesus Cristo, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus seja conosco, com cada um dos irmãos e irmãs espalhados por toda a terra, por todas essas nações que nos ouvem e por toda a terra, seja assim, permaneça com todos e todas, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.